Lá da El, passando mil pés. Azul 4131, sobe ao 340, contato radar vigilância. Sobe ao 340, 4131. Mantenha. Ok, vai manter. Rumba 1-5. Rumba 1-5. Vá observar um Airbus 320, mil pés acima, sua posição de 11 horas em 7 milhas, à sua esquerda, mantendo uma centena. Azul 4462, desta 3 mil pés, ajuste 0011. 3.000 milhões, 4462. Quebec Serra, prossiga. Gente, ajuste 0011 no 1500 pés, reporte Paris, pequeno Quebec Serra. Senem 141 no livre descida, 4 mil pés, ajuste 0011. 4.000 milhões, 6141. Oscar Fox Fox, complete fine approach, contact tower frequency 118.95. Thanks for being. Azul 4462, 2 mil pés, autorizada final no zero. 2 mil pés, autorizada final, 4462. Oscar Fox Fox, 4 miles to other marker. Oscar Fox Fox, reporte other marker, down and locked. 21.00°, 7. Report. Estimado de pouso em Fortaleza? Informar seu estimado de pouso em Fortaleza, rumbo no 5. Pouso em Fortaleza, 2-0 no 0. 0 no 0, ciente, copiado. Rumbo no 5. O centro solicita seu estimado para Paulo Afonso e através de Juazeiro. Salvador, boa tarde, Jané. 6331, autorização, São Paulo, Congonhas. Informação de bordo. Salvador Chanel, 6331. Fiscal de pátio, ao solo, Salvador. Viatura Follow, meu solo Salvador. Viatura Follow, meu solo. Viatura Follow, eu tô com o Citation que acabou de pousar, vai cruzar o pátio principal e pra ir pro pátio 5. É, o senhor tá em que posição, mais ou menos? Tá ok, vou pedir pro Citation seguir o senhor até a Lima, tá ok? Tá ok, obrigada. 41935, controle 1908. Não. Boa viagem. 08, boa tarde, obrigado. Boa tarde, 35241. Boa tarde, ou 35241. 35241, Salvador. Decolou, mantém o eixo, está cruzando 1300 pés. Seria o 5627? Negativo, 5241 para a conquista. A saída é a Arbor. Tenha a Arbor, aguarde identificação. Tem a saída, aguarda 5241. Trip 5241, o código transponder é 5015. 5015, 5241. Charlie Alpha Tango, reporte na rotatória. Descida em condições visuais da frequência livre para Morro de São Paulo, Lima, Lima Fox. Oi, Duna. 5241 da Trip, cruza 3.800 pés, vigilância radar. O senhor vai cumprir a restrição da altitude na CW? Avião, cumprirá o 35241. Vicente. Vigilância radar nível 200 autorizado, 5241. Vigilância 200, 5241, Trip. Papai Romeu de Lá Fontana, nas proximidades da rotatória, se autorizado, defender busca-vida. Oi, busca-vida, Tiago Fontana. Fontana, busca-vida, Tiago. Ainda não, Romeu Oscar, mantenham no meu pé e só vou ao rotatório. O 941 desce a 2.000 pés, autorizado a final, pistola 0. 2.000 pés, vai. É passar estabilizado, vou na rotatória. tirar pra Tango Nacional em busca da vida. Frequência livre, tirar pra Tango. Livre, tá. Do Escadrono? Siga. Solicita a direita, esquerda melhor. Esquerda 230, durante 2 aeromilhas, evitar a formação. Milhas? Firmo. Está livre. Livre, 5-2-4-1. Correndo no 895. 18, 954. Desce a 2 mil pés, autorizada final no zero. 2 mil pés, então, 392. Posição 94. Estou indo no 895 pelo Romeu, acho que. Tá. Passar o quilo Romeu, tá? Quilo Romeu, Oscar, reposto final 3 milhas, Oscar. Final 3 milhas. Nove, 4-1, salvo 4-6, vira direita. Chama salvo 1-2-1, décima 1. 1-1, vamos lá, 4-1. controle Salvador, boa tarde, trupe 5446, frente da uniforme, ideal de descida. 5446 da trip, identifique, chegada Amanda, esse é o 050. Aman 050, 5446 da trip. 090 grau, 089. Estabilizou, tá? 3192. 392, final, torno no 895. 1815, é isso? 95. 1895, ciente, ou tá? 3192. Vai Salvador, tá? 3192, boa. Então, 3192, desejo altímetro no 090, reporta base retravada. Informa o Highlander, efetuando pouso, pista auxiliar a 10. Afirmativo, baixou e travou, TAM 3192. 012, identifique. Rodimar, desça 050. Voo 1012, identifique. Rua de Mari, desça o 050. É, tá com muita interferência aí, não dá pra compreender direito, mas tá fazendo prova de pagode, na área de clima hidrológico, descendo restrito 210. Trip 5241. Prossiga. Volta pro no momento. 265. 265, ciente. Quando possível, solicita voar direto de China, 5241. A gente aguarda um momento, tem o tráfego chegando na Mari, com desvio de informação. Ciente, não sei se eu 5241. Sigma, 210, voo 1012. Vou receber o controle no 012. Estacionar a frequência livre. Tô na escuta. Mantendo 210 a 11 milhas de pagode. Como você recebe o controle no 012? Voo no 012, como recebe o controle? Salvador, voo no 012, tem muito destaque na frequência, bem na frequência de mudada. P5241? Prossiga. Por gentileza, senhor. Peça ao gol no 012, chamar em 198. Gol 10012, é o trip 5241. Chamar 198. 1241, dado. Nada. Gol no 012, Salvador. Passei da 6 milhas de pavode, mantendo 210. Ok, em desvio de informação, só mantém o 210. Informe para o término de desvio. Claro, viva direita, cima solo, 121, décima 1. 121, 1, 3192. 012 pode circular amarelo, presidente. Gente, estou sempre, senhor. Recebi todas as suas transmissões. Todas as frequências estão interligíveis. Estão batendo 210. Fazemos órbita em favor e confirme. Como é que eu vou dar uma instrução para o senhor fazer espera se o senhor não está recebendo minha frequência, senhor? Agora eu estou recebendo. Eu só preciso saber o que eu tenho que fazer, por gentileza. Agora eu vou passar. O senhor está me recebendo, o senhor vai voar Mari 150. O Mari é 150, voo 012. 241 da Trip. Escuta, 5241. Preciso que o senhor mantenha a proa 280, não tem condições? Afirmo, 280, acima de 20. Ah, mas... dois minutinhos, após que eu vou a Vitória da Conquista. Eu tenho um Gol à sua esquerda aqui, quase na sua proa, com problema de frequência com esse controle, e está iniciando a descida. Então eu vou separar o senhor um pouquinho mais dele. A gente agradece, vai manter a proa 2-2-0, mais ou menos 2 minutos após assumir conquista. Tu escuta 5-2-4. Gol no 0 no 2, recebe o controle? Desça ao 0-5-0. Boa tarde, 697, identifique, desça o 100, chegada Mari, ou chegada Bonf. 100, chegada Bonf, 1-6-9-7. Trip 5446? 46, né, escuta. Desça 2000 pés, ajuste 10 no 1, pressa 10, 10. Autorizada final da pista 10. 2000, autorizada final para 10, 5446 da Trip. VIP 5241, reassume navegação na proa de Vitória da Conquista. Obrigado, Conquista, 5241. Patrulha Salvador, boa tarde, gol no 396, informação pessoal. 5220. Gol no 396, identifique, desça ao 060. Identificou, desça ao 060, gol no 396. Salvador, gol no 02, agora me recebe também na frequência 2018. Salvador, gol no 055. Gol no 055, identifique. Desça para 4000 pés. 10, 10, ajuste. Identificação 4000, 1010. Informa que perdeu contato com Recife. E o senhor estava conseguindo falar com ele ainda? Não, ninguém está conseguindo falar com ele. Todo mundo tentando e não responde para ninguém. Ah, pois é. Esse é o projeto Salvador 1-0-2. Agora module em 1208. Sete. Trip 5241. Escuta. Chame agora Recife 1288 1260. E a última, 1-3-3-95. Recife, 288-2-0, e a última, 3-3-95. Obrigado, 5-2-4-0. Cuidado, alinhar e decolar 5-6-2-7. Uma centena, Godomeia, 97. que mantenha nível 050 com 697. 050. Jeep 5627, decolada 57, chama controle 120, decimal 8. 208? Eu vou ITAP. Controle Salvador, é o Trip 5627. 627, contato radar, suba 190. 190, poderia acordar direto para Aracaju? Mantenha 5627. 5446 da Trip, estabilizado em LS 10. 5446, torre 1895. 10895, Trip 5446. Torre Salvador, boa tarde, Trip 5446, estabilizado em LS 10. Trip 5446, vento 0, 90 graus, 079. Livre pouso 10, Trip 5446. 0008, correção 0, 0. Pode repetir para o voo no 055? Desça para 2.000 pés, ajuste no 010. 2.000 com 1.010, voo no 055. Voo no 012, desça para 3.000 pés, ajuste no 010. Pés, ajuste no 010, voo no 012, está livre da restrição de 5.000 em impacto? Está livre, sob vetor mantenha presente proa limitado ao localizador. Presente proa, o limite ao lock, voo 1012. Gol 697, desça para 4.000 pés, ajuste no 090. Gol 396 indicado. Para o seu para 429 indicado. Sente. Sente. 396 autorizado até o 050. Até o 050 autorizado, gol no 396. Gol 697, reduza para 210 nós. Controle o Lima Lima Fox para descida. Lima Lima Fox, desça para 3.000 pés. Eu, Lima Fox. 055 para o localizador, esquerda proa 150. Esquerda 150, gol no 055. Aquilo reporta a intenção 17 para ingresso. Para 2000 pés. Linha 040, limitado localizador, descendo para 2000, vem na forma. Gol 697, reduza para 190 nós, autorizado ILS. 190, autorizado ILS, gol 697. Controle trip 569, ILS 5627. Prossiga. Solicita proa 050 para ver informações. Livre desvio. Pode andar, senhor, após a proa direto de Aracaju? Comandante, o senhor efetua os desvios devido ao problema de comunicações com o Recife. O senhor vai voar Aracaju se não tiver contato com o mesmo. Sim, gente, obrigado, senhor. Estabilizado no 055. 055, torre 1895. 1895. Gol 697, tráfego da companhia 6 milhas à frente, reduza para aproximação. Gente, 055, está autorizado, pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 059. É, dá para repetir, tá muito ruim essa transmissão. Executou o lock igual 012. 012, torre 1895. 1895, 012. Gol 697 para espaçamento direito 170. Com 70, 697. 3 e meia do Índia Serra. Gol no 012, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, igual 012. 3217 desce via Bonf para 2000 pés. Vai descer via Bonf para 2000, andando 3217. Atingiu 050, gol no 396. 396 desce para 2000 pés, sob vetor, mantenha presente pro até o localizador. A 2000 pés, sob vetor, mantenha pro até o localizador, gol no 396. 697 intercepta nessa pro. Gente, livre interceptar, gol no 697. Gol 925, desce para 4000 pés via Bonf e ajuste no 010. 4000 pés via Bonf. O trip 5627, restrito nível 170, autorizado voar Aracaju. Próxima direita, 121, gol 1055. 697, estabilizado. Estabilizado, campo à vista. Chame a torre 118, decimal 95. 50, boa tarde. Lima Lima Fox, estabilizado. Tá? Lima Lima Fox, chame a torre 118, decimal 95. Boa tarde, papapá, Lima Lima Fox, estabilizado com o localizador. É passadona, mas tudo bem. Gente, Lima Lima Fox, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tá bom. Com 396 nessa pro autorizado, ele. Gente, 396 nessa pro está autorizado, e aliás, chegou no 396. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Vou Voo no 012, está autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 05 nós. Livre pouso no 0, voo no 012. Firmando vento para o Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, negativo, informa um tráfego alinhado, cabeceiro 17. Não, firmando vento. E o vento 080 graus 05 nós. Epa, então negativo pouso 17 aí? Afirmo. Epa. Gente, Lima Papa Kilo, informa a sequência de 3 tráfegos para pouso 10, por gentileza, aguarde. Aguarde, Lima Papa Kilo. Gol no 012, solo 08, livre direita, chama solo 121, decimal 1. Ok. Chama solo 21, decimal 1, gol no 012. Dado gol 1396. 396, torre 118, decimal 95. Torre 1185, muito obrigado. Pouso, deixa no 0. 7, livre pouso, gol, 9697. Lima Papa Kilo, deveria com seus dias de decolar de imediato, forma um tráfego, passando um duna. Confirme. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, prossiga. Ponte é sobrevoo e solicita regresso para o Salvador. Sobrevoo onde? Busca vida, cara. Gente, reporte para retorno Salvador. Confirme o código acionado. Está acionado 0170. Pode circular para o 17? Afirmo, Lima Lima Fox, plano de instrumento cancelado 10, reporta final 17. Ok, reportando final 17, muito obrigado. 1895. 1895, Tango. Recolada 10, mantém por até 3000, após curva esquerda, e chama controle 120, decimal 8. 3000, Lima Roqueiro. Torre, o Papa Romano te leva a Tango? Prossiga, Tiago, Tango. Está em busca-vida, solicita regresso, senhora, para Salvador, senhora. Para Salvador, Angá da Mata. Gente, Charlie Alfa Tango, reporta através norte da torre. Reportará no através norte da torre, Tango. Torre Salvador, boa tarde, voo no 396. Estabilizado, vai passar o Índia Serra, baixado travado. Gol no 396, ajuste no 010, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 7 no 010, aguardando sua autorização, gol no 396. Controle o Papa Tango Lima, Papa Kilo, na sua escuta, está mantendo a prova até 3000. Papa Kilo, contato radar, suba nível 170, saída Puca, vigilância. Saída Puca, vigilância, autoriza a Puca na presente, Kilo? Autorizado. Puca da presente, abraço, Marcelo. O Paulo Trapa do Salvador, boa tarde, o Xanero 6142. Posição 7, informação Victor, para cópia, Recife. Bahia. Ético Pausa, Gol 396. Gol 396, agora tem livre pouso, pista no zero, vento 090 graus, 059. Afirmo. Frequências do Centro Recife, 12545, 13365, 1349, 1345 e 1254. Gente, copiou, vai chamar agora, amigão. Obrigado, bom trabalho, senhor. Um abraço, até mais. Um abraço. Está autorizado o final 97, informa um Boeing da Gol, da curtíssima 1-0. Está ciente do tráfego, está autorizado o final da 1-7 da Gol. Alfa Tango, estou autorizado direto em Garabata, vento 090 graus, 049, reporta solo controlado. Autorizado, Bata, reportando solo controlado. Tá bom. Ciente, reduzindo para 210, está autorizado Duna, descendo para 2000. Reduz 210, descendo para 2000, vou para Duna, agora lá vem. Tá pronto, Duna, agora o TAN 3217. Autorizado LS, ajuste no 0 no 0. Autorizado LS com 1010, no altímetro TAN 3217. Tango, considero os solos 1-6, frequência livre. Estabilizado, TAN 3217. Torre 1, 1895. 1895, muito obrigado, até já, TAN 3217. Torre Salvador, muito boa tarde, Altan 3217, passando externo baixado, é travado. Altan 3217, exercício no 010, tem livre pouso, piso no 0, vento 090 graus, 079. Autorizado pouso na 190, Altan 3217, só confirma o vento, por gentileza? 090 graus, 079. 090 com 7, grato, TAN 3217. Exato. Exato, chama essa, exato. 9, 8.